alguns fundamentos da fé cristã, sobre o que nós devemos saber sobre Deus. Quando falamos sobre Deus, falamos principalmente o que Deus não é. Para que ninguém confunda Deus com uma religião. Para que ninguém confunda Deus com práticas. Para que ninguém confunda Deus com dogmas. Para que ninguém confunda Deus com tudo aquilo que se diga a respeito dele. Porque ele, na verdade, é independente do que dizem. Não é? Nós dissemos em Deuteronômio capítulo 8, saberás, pois, no teu coração, que o teu Deus corrige aquele a quem ama. Então Deus quer instruir a cada um de nós para que tornemos os nossos olhos para uma determinada direção, para um caminho. Nós lemos Provérbios capítulo 16, onde está escrito no versículo 25, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas é o seu cabo, o seu fim não é o melhor. Muitas vezes são caminhos de morte. Lá em Provérbios capítulo 6, no versículo 23, está escrito que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, o tempo todo nós percebemos que Deus quer nos ensinar que, antes de tudo, há um caminho. O próprio Senhor disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Não é? Não há vários caminhos que levam a Deus. Timóteo disse que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, só há um caminho. E nós aprendemos também no Salmo 143, quando finalizamos aquela palavra, que nós temos que clamar ao Senhor, como o salmista clamou, dizendo, Senhor, ensina-me a tua vontade, os teus caminhos, pois tu és o meu Deus. Salmo 143, verso 10. Mas eu queria falar agora alguma coisa sobre a forma como se Deus manifesta para indicar o caminho de todas as coisas, para iniciar qualquer projeto, para nos mostrar, nos revelar como Ele opera nos seus caminhos. Primeiro aspecto, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 1, e nós vamos ver uma característica de Deus para ensinar a respeito do caminho que nos conduz a Ele. Primeira coisa, no capítulo 1, nós vamos ver que a palavra nos mostra que falar faz parte da natureza de Deus. Repita comigo, falar faz parte da natureza de Deus. Antes de qualquer coisa existir, meus irmãos, aqui no reino físico, ela é projetada no reino do Espírito. Mas para que ela passe a existir aqui no reino físico, é necessário a semeadura de uma palavra. Palavras são sementes. Então, aquilo que Deus semeia, aquilo passa a existir. Veja comigo aí no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 5 está escrito, e disse Deus, haja luz. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Versículo 24, e disse Deus, produza a terra seres viventes segundo as suas espécies. Versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo que existiu existiu porque Deus disse, porque Deus falou. Falar faz parte da natureza de Deus e nada acontece no mundo ou nada foi criado neste mundo sem que Deus antes projetasse e manifestasse através da sua palavra a vontade dele para que aquilo existisse. E disse Deus. São duas palavras gêmeas que vocês vão ver aí no livro do Gênesis. Primeiro, e disse Deus. Segundo, e assim foi. E disse Deus, e assim foi. E disse Deus, e assim se fez. As coisas só existem porque Deus disse que elas deveriam existir. Primeira característica, então, de Deus é que falar faz parte da sua natureza. Segunda característica de Deus é que a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Repita comigo, a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Meus irmãos, é impossível, a partir da palavra de Deus, algo não existir. E não existir exatamente conforme dito, conforme proclamado, conforme declarado pelo Todo-Poderoso. É impossível isso não acontecer. Veja comigo novamente aí, o versículo 11. Nós estamos verificando que a palavra de Deus produz o que ela diz. Versículo 11 diz: e disse Deus, produza terra, relva, que dê em semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam sementes segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. Tudo é produzido segundo a sua espécie. Segundo a espécie que Deus estabeleceu, nada é produzido segundo outra espécie diversa daquela que foi semeada. Eu vejo as pessoas, às vezes, falando algo que está na Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Não havendo possibilidade de distinção ou discriminação segundo raça, cor, sexo, né? Ou qualquer outro elemento de discriminação. E eu, às vezes, eu ensino aos meus alunos, falo, gente, não sei onde é que tiraram essa palavra para botar isso na Constituição. Onde já se viu falar que todo mundo é igual, segundo a mesma espécie, e dizer que é impossível ter discriminação de raça? Que raça que você é? Que raça que você é? Todo mundo aqui é de uma raça só. Então é impossível você fazer discriminação de raça. Não é verdade? Nós todos somos da raça humana. Então é impossível fazer discriminação de raça onde não há nenhum ser diferente. A Constituição errou aí. Talvez se ela falasse não havendo discriminação de sub-raça, alguma coisa assim, porque raça é aquilo que você junta macho e fêmea e sai outro da mesma raça. Se eu juntar um macho judeu com uma fêmea japonesa, vai nascer o quê? Raça humana, do mesmo jeito. Então nós somos todos da mesma raça. Se você acredita em Charles Darwin, que nós todos viemos do macaco, nós temos uma fonte só. Se você, como eu, acredita que todos nós viemos de Adão e Eva, portanto você não é evolucionista e sim criacionista, você também acredita que viemos de uma raça única, de uma fonte só. E, na verdade, essa fonte nem era Adão e Eva, e sim aquele que gerou Adão e Eva, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Por causa da queda, aí a coisa mudou completamente. Por causa da escolha do homem de não seguir a Deus, de não obedecer a Deus, é que isso se modificou. E você vai ver aí no Gênesis que Adão gerou a Sete, seu filho, a sua imagem e semelhança. Não gerou mais a imagem e semelhança de Deus. Aquela semente purinha que Deus colocou em Adão, ela foi corrompida pelo pecado. E esse enxerto da mentira, da maldade, do pecado, é que gerou daí em diante. Por isso a Bíblia não diz Adão gerou outro ser à imagem e semelhança de Deus. Não gerou. Ele gerou Sete à sua imagem. Portanto, filho de peixe e filho de pecador. Por isso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque foram gerados à mesma espécie daquele que tinha pura semente, mas contaminada pelo pecado. Não há a menor possibilidade de não se gerar alguma coisa que não seja segundo a sua espécie. A não ser que o pecado transforme aquela espécie em algo que não era para ser. A verdade é que Deus quer gerar em cada um de nós seres à sua imagem e semelhança. Por isso ele teve que enviar Jesus para resgatar esta semente original e dizer, você está lavado e remido e volta a ser, conforme o meu desejo no Éden, a imagem e semelhança de Deus, segundo a minha espécie.